42, decola os 46, controle 19-8, foi viado. Tem, 19-8. Salvador, bom dia, 9642. Prossiga. Informação Eco Galeão. Por gentileza, 1219. Ok, tô ciente da Eco aqui. Ciente. Gol 1804. 1804, Galeão autorizado, 360, Uppers 110, decola da 10, curva direita, da Eule da Bridge, controle 1198, aciona 5564. Ok, entendeu? 380 aprovado, Galeão, Perusuru 10, da Leda Bridge, 8198, corrijo, é o controle, 5564, transporte, boa noite, 04. Com 904, estou no chão, para pushback, estacionamento. Tá. Direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, altímetro na 013. Solo Salvador, bom dia, passarelo 2223. 2223, Alfa Juliette, pote 3, remota 01. Alfa Juliette, pote 3, remota 01, 2223. Solo Salvador, flip 5514, pote 3, puxe acionar. Gente, 5514, flip vai fazer na quantidade de solo, assim que eu passarei do parque A, na remota 01, autorizado, pushback, chama táxi. Gente, após 09, eu passarei do parque A, a gente inicia o flip 5514. E decolar, variável 39. Solo Watson, cargo 6577. Salvador, 35362. Consiga. Então, autorizar o externo 5362 para pé. Dona. Autorizado Dona, 5362. Gol 642, chame Centro Recife, 2685. 2685, graças ao bom dia, 682. 42. Zero oito, parte 1. Ponte 08. Sim, autorizado, reportagem. Voltado. O Abson, em 5 minutos, o seu plano deve chegar no sistema. Assim que chegar, eu lhe chamo para cópia. Ok, muito grato, estamos na sua. Para futebol, passando a nota no site do aqui. Tom 9, aguarde push. Alô, boa noite, 97, passa o pack, mas está na posição 6. Chama táxi, 1897. Chama o táxi, 897. Firmo, bom dia, o TAN 3597. Eu achei o da Arbor Transição. E o direto leve. Afirmo. Após 5 mil, direto leve. 5 mil, alerta. 3597. Salvador, o gol no 642. Poder confirmar o terminal no setor, o setor Recife. 642 confirmando 12685, não conseguiu? Negativo. 2 horas e 40, alterna Salvador. 55 no quadro, Libertax, Pátio Indial, Ponte Espero 1895, 1013, volante. Ajustado, 1013, prosseguindo táxi, Pátio, que é Alfa, Ponte Espero 1895, 55 no quadro. Galeão, 3153, bom dia, são instante a cópia, ajuste 1013. Oito nove cinco, 5362, corre. Corre. Cordial, bom dia, 35362. O pushback acionamento no portão 5. Eu sigo 642. Alternado do centro de Recife. Estou tentando contato telefônico, não consigo, aguarde. Vou interceptar o localizador. Ciente, reporte só no baixado, TRIP 5362. Reportará, TRIP 5362. Táxi, o Gol 1804, 161 a bordo, 3 horas de metronomia, Terra Campinas. 1804, livre de táxi, seguindo a aeronave da Gol, que está puxando no portão 612. 1804. Quem vai seguir a aeronave? Gol 642, tente 12545. 2545, 642. Sete, chame Centro Recife, 1288. Bom dia, 3597. TRIP 5362, Torre 1895. Solo Gol 1897, 3 horas e 10, Campinas, com alternativa 183 a bordo para táxi. Livre táxi, pátio de alfa, ponto espera 1895, 1013 e boa viagem. Pátio de alfa, ponto espera 1895, Gol 1873. A Gol segue o primeiro aeronave da Gol. Até o ponto espera 1895, 1013. Gol 1804. Ok, segue a aeronave à frente, ponto espera 295. 1304. No 607, coordenando com a equipe de solo, após o segundo gol, passar a retaguarda, está livre no 05, chame para o táxi. Após a aeronave passar na retaguarda, está autorizado, ponto espera 607. Após a segunda aeronave da Gol, ok? Ah, ok, após a segunda. Solo, Gol 1795. Tá no nave, pronto. Autorizado, Chantax. Peraí. Pouso. Vai estar checado. 5362. Com 5-1-4-5-9, controle. 19-8. Gente, grato, um bom dia, uma boa tarde. Senhores também. Salvador, TRIP 5-5-4, bom dia. Cinco, cinco no quatro, contato radar, suba nível 190. Solicita a modificação para nível 170. Gente, aguarde o voo e conte. Gente, confirme, Conde ou Puca? Conde? Conde, ok. Quero Puca pra nós, né? Autorizando o Conde agora, na aerovia. TRIP Solo 01, direita Solo 121, décima 9. Charlie, pronto, boa noite, 97. 897, decolagem autorizada, vento norte 29. Veja para 10, pronto, boa noite, 97. Civia Alfa, reporte antes da Gillette. Alfa, reporte antes da Gillette. Firmo. 3 minutos após a decolagem do tráfego da sua companhia. A Lima tem 1-0, gol 1-8-0-4. Mais um instante, vai copiar. O APSA 6570, copia? Firmativo, prossiga para o 6570. Passa o 715. 735362. Prossigo na 715. Está pronto, 154 agora. Libretaxi, pátio, Índia Alfa, Ponte Espera, 1895, 1014, boa viagem. Pátio, Índia Alfa, 1895, 1014, 715. Paulo Salvador, é o Tama, é que isso aí, eu foco no pátio 3, posição 3, solicito reboque para a posição de número 11 no pátio principal. Aguarda o Tom Mike Tesouri. Salvador, gol no 607, instruções para o táxi, com 184 a bordo, autonomia de 3242, Atena Galeão. No 607, vai aguardar, vai dar passagem a primeira na da Gol, após prossegue como número 2 para o decolar de Salvador, o ajuste no 094. 360, confirme o final da sua mensagem. Da El. Ok, direto da El, obrigado. 607 copiou o solo? Copiou agora na aeronave como número 2 para decolagem. Apresente o número 3. O trip 5362, após o gol liberar o setor da Juliette, ingressa pátio 3, posição 02. Pátio 3, 02, 5362. ABSA 6570, autorizado, Salvador Recife 350, pelo risco 58. Pista 1-0, curva à esquerda, Pucaracaju, controle 1-19-8, transponder 5030. Passa cargo 6570, Recife 350, Perusk 58, decola da pista 1-0 com curva à esquerda, Pucaracaju, 1198 é o controle de saída, 5030, transponder. Correto, pátio 3, chame pronto para puxa acionamento. Camará para o puxa acionamento 6570. Vem para o sol. Da 3153, copia. Salvador Galeão 380, pesou 10, pistão 0, curva direita, da El Lida Bridge. Controle 119-8, transponder 5022. Posição 02, chame pronto para posicionamento 3153. 715.4. APSA 6570 para o pushback acionamento na posição 10. Ok, o APSA aguarda a passagem do trip. Após o trip, a retaguarda está livre. Inicia o push no, na posição 10 do pátio 3. Ok, aguardando a passagem do trip. Após estar livre o push, o APSA 6570. Confirme as duas aeronaves em reboque do pátio 3. O atual para 7.8, pátio principal. Pátio do... Mike X-Ray Fox para a posição 11 do pátio principal. Pátio 3, posição? Posição 3 para o Fox. 040612, controle 198. 198. 11, ciente. Aguarda para o pushback primeiro o TAM, Mike, XZ Fox. Autorizado, tinha um táxi. Daniel. 360, Daniel, voo 1804. E o Rio já parou a cópia. Salve, Salvador, desculpe. Pediu para aguardar, é o tanque, vai aguardar o azul. É o primeiro e o azul é o segundo. Ok, muito obrigado por iniciar. Solicito aprovar o Alfa Romeo 363. Mantém a saída com a de coordenação com a Recife. 5 segundos, 46. Autorizado decolagem, vento norte 1 norte. Livre decolagem no 0, bom no 7, no 5. 607, após tráfego da sua companhia, linha mantém. Após tráfego da companhia, linha mantém, igual no 607. No 509, controle 198. 198, bom dia. E a 5973, pronto para a cópia? Recife 310, via Peruísque 58, subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem. O código 5025 e o controle 119, decimal 8. Correto, para o posicionamento? 5973, está correto? Chamo para posicionamento. Sim, estou aguardando mais alguns instantes para o pushback, informa a transição, está um pouco baixa, tá ok? Agora está excelente. Para o táxi, o está cargo 6570, com dois a bordo, 2:45, alterna Natal. Obrigado. Igualmente. Solicitador, o 355 Olo 4, está aguardando a oportunidade do nível 170. Já está autorizado o 170. Eu obrigado. Táxi à direita, Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 10, 14. 1014, direita, Indy Alpha, 395, onde é? Apsa Carro 6570, táxi autorizado via Pátio Indial, vai seguir o Airbus Datam à frente como número 2. No ponto de espera, vai chamar a torre 1895, o ajuste 1014. 1014, Pátio Alfa e Golf, seguindo o Airbus Datam. Salvador é o passareiro 2223. Passareiro 2223, aguarde para a Copa Vitória da Conquista. Na sua escuta, muito obrigado. Oi, Salvador, tá 3 anos, tá pronto, pode sair da bunda. Última tempo de espera 3153. Até o portão 03 do pátio principal. Gente, 03? É o portão que o senhor se destina, é isso mesmo? Olha, vou certificar aqui, que a princípio era a posição 11. Se conseguir o 3, pra gente é melhor. Tá, ok, vou verificar aqui com o freiro. Positivo, se conseguir a posição 3, pra gente é melhor, 3 ou 5. Tá autorizado a princípio, reboque até a saída do pátio 3, mas o que é que você, Fox? Sente, valeu. Aguarde. 51, 84. 5514, chame Recife, 12685. 5514, ciente, grato, bom dia, bom Natal. Igualmente. Oi, Fox, acabei de falar com o Infraero, o portão agora é o portão 10 do pátio principal. Ok, portão 10. Valeu, obrigado. Mativo, tá autorizado, reboque até o portão 10, pátio principal, Mike, é o Fox. Gente, obrigado. Rio 5973, tá aguardando apenas a passagem da aeronave sendo rebocada. Assim que a mesma passar a retaguarda, eu vou liberar o seu pushback. Escuta o Rio 5973. Rio 570, próximo ponto de espera, tá pronto. Salia 2223, pronto para a cópia Vitória da Conquista. Na sua escuta, tá? Autorizado, Vitória da Conquista 180, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. Arbor eleve a subida, primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder é o 5031 e o controle 119.8. Afirmativo, nível 180 autorizado, Conquista, conforme a rota do plano. Arbor eleva, decola da 10 direito. 5031 no transponder, controle 119.8, chamaremos para pushback acionamento. Por enquanto, muito obrigado. Correto, chamo para posicionamento, passarido. Dono 53, autorizado, decolagem, vento norte ou não? Decolagem livre, outra 3.53. Salve, Salvador, é o Mike X-Ray Fox. Prossegue, X-Ray Fox. Conseguimos junto aí, Freire, aqui a posição 5, você me dá permissão? Só um minutinho, vou falar com o Freire aqui. Quase cópia. Mike, é que você falou que o Freire acabou de me repassar seu reposicionamento até o portão 05 autorizado. Maravilha, volta a falar contigo, obrigado. Quilo Papavita, me confirme por gentileza o destino. Pra que hora foi feito o plano? Quilo Papavita, informa que eu ainda não tenho nada no sistema com relação ao plano do senhor. Vou pedir para o senhor aguardar mais alguns instantes e você verificar com a sala IS e ouvir o recebimento do plano. Ciente, o aquilo que eu convido. Zero, a Sérgio Zéu. Eita, Tael, 380, 3153. Gol 1607, suba restrito nível 320, direto bridge. Restrito 320, direto bridge. Gol 1607. Gol 715, chame Recife, 1288. 1288, 715. Para o reboque, vai ser liberado primeiro a aeronave da Rio para o pushback, depois o seu reboque, tá ok? Yankee. Via 570, autorizado a decolagem, vento variável 1-9. Livre decolagem, pistão no zero, ato da casa 6570. O tá muito devagar, né, pô? Boa vida, prossiga. É que ele tava falando comigo agora, nesse momento. Tem realmente plano do senhor, já tenho aqui pra Ituaçu. Vou pedir pro senhor aguardar mais alguns instantes, que o plano precisa ser retransmitido ao Centro Recife. Me confirme, por gentileza, por quantas milhas se afasta? E a radial inicial de saída? É. 085, nível de voo e por 180 milhas, ciente, quilo papavito. Vou tentar agilizar o plano do senhor junto ao Centro Recife. Pedi pro senhor aguardar aí mais alguns instantes. Rio 5973, pude se aciona no PAT 3, chama pra iniciar táxi. Ei, puxa, eu vou acionar minha turma, Rio 5973, obrigado. Também 570, contato radar, suba o nível 350 na saída PUCA. E aí, é o 350 na saída PUCA, pode aprovar a PUCA? Autorizado. E aí, na prova de PUCA? Também 607, Recife, 1251. Recife em 251, agora no 607. Alfa Yankee, só confirmando, o Rio está concluindo o pushback no PAT 3, o senhor teria condições de iniciar o reboque simultâneo com a aeronave da Rio? Está tá cancelando o reboque, vai permanecer no pátio 3? Positivo. Ciente. Salvador, é o TAM, Mike X-Ray Fox, informa o PM do reboque no gate 5, pátio principal. Ciente, bom dia. Muito bom dia, grato. Ono 2685, apta cargo 6570, mãe. 0945973. Pavavita, solo voltando. Consegui agilizar o plano de torcedores de Recife, pronto para a cópia. Autorizado, Salvador para Serra, Novembro, Yankee Tango, nível de voo 085. Vai sair inicialmente corredor axé, receita no mil pés até o farol da Barra, após eu seguir as orientações do controle. O código transponder é o 5040 e o controle em 119.8. Na bata com 612 a bordo, caso haja alguma modificação no número de PLB, passe por gentileza ao controle, à torre, e vai chamar mesmo agora em 1895, ajustado no 0-4 para acionamento, táxi e decolagem. Paulo Salvador, trip 5384, para Marcel, autorização. Confirme. Trip 5384, para Marcel. Pronto para cópia. Afirmo. Maceió aprovado, nível de voo 190, via Golf 677, subida para o Caracaju, curva à esquerda após a decolagem. 5034 é o código, 119, decimal 8 é o controle. Autorizado, Maceió 190, Golf 677, para o Caracaju, primeira curva à direita, 5034, transponder, 119, 8 é o controle, é o trip. 5384. Correto, chama para decolado os 28, controle 198, bom voo. 198, obrigado. Bom Natal para todos. Bom Natal, tudo bom. Patrão de Salvador, boa tarde. Bom dia, Rio 5973. Rio 5973, contato radar, voa para nível 310 na saída para o Caracaju. 310 para o Caracaju, Rio 5973. Rio 5973, controle. 5973, precisa? Foi na proa do Romeu Fox 018. Muito obrigado, proa do Romeu Fox 018, 5973. Total 999, autorizado de Fortaleza, nível de voo 310, via Pêndulo 19. Momo Frote à subida, primeira curva esquerda após a decolagem. O código transponder é o 5024-5024 e o controle em 119, decimal 8. Bravo que Luiz que chame de solo 1219. Autorizado, chama para início táxi total. Passareto 2223 é o número 2 para pushback no pátio 3. Pushback no possibilidade de fazer simultâneo, já, aí aguarda o colega da Total aí, pra seguir com o número 1. Afirmativo, se tiver condições de fazer simultâneo com segurança, tá autorizado. Afirmativo, o colega da Total vai com o número 1 aí. Gente. Gráfico Luiz, que é autorizado o plano para Maceió, nível de voo é o 055, vai inicialmente sair no corredor forte com a primeira curva à esquerda após a decolagem, o código transponder é o 0276 e o controle em 119.8. Tá correto, Bravo que Luiz, cancelamento táxi decolagem agora com a torre 1895. Autoridade Nacional, reporta. Papamito Ciente, meia dúzia, autorizado, reporta papá. Quilo Papa Vitor, autorizado, ingressão em 17, reporte aéreo pronto. O Papa Vitor, correção, autorizado, ingresso e decolagem na 17, o vento é calmo. O passarelo 2223 está pronto para o táxi, está com 62 a bordo, 7 horas de autonomia, alterna Salvador, está na retaguarda, segue o colega da Total aí. Ciente, aguardando para início de táxi, passarelo. Oceaner 6225, chega da Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste 10014. Obrigada para vocês também. O passarei 2223 vai seguir o total à frente até o ponto de espera. Lá vai chamar a torre 1895. O ajuste 10014. Gente, segue o colega do total. O ponto de espera, torre 11895. É o melhor, muito obrigado. Bom final de semana. O pessoal da passarei deseja a vocês um bom Natal. Fiquem com Deus. Obrigada para vocês também. Está autorizada a decolagem, vento norte ou norte. Salvador, bom dia. Passaredo 2223. Passaredo após o total, ali mantém. Após o total, ali mantém 2223. Vita e Fábio pro ideal pro destino. 276. Autorizado destino pelo Papa Vita. Autorizado destino, graças a Deus. Sala Baranja Azul, 426, autorização para registro, 330. 3234, autorizado pelo para Recife, nível de voo 350, via Peru Isque 58, subida Pocaracaju, curva esquerda após a decolagem, o código 5041 e o controle em 119.8. Paciente, está autorizado Recife, nível 350, decolada 10, curva esquerda, descida Pucaracaju, seguida pelo Isque 58. Aciona 5041, controle 119.8, azul 4234. Está correto, Aju, chama para puxa acionamento. Está chamando pronto, 4234. Está pronto? Negativo, chama quando pronto. Vai chamar pronto, ciente. São 3663, chegada Bonf, desço para 4 mil pés, ajuste uma 0, 1 a 4. Passarinho autorizado a colagem, vento variável, ajuste 1014. Livre decolagem 2223 da passarela. Tareto, decoladas 4-4, 19-8, mão. 19-8 agora. Bom trabalho, bom final de semana, bom Natal pra vocês aí. Eu também, bom Natal, ano novo, estamos aí trabalhando. Se Deus quiser, paz e saúde. O resto a gente corre atrás, cara. Com certeza, e segurança também. Com certeza, fiquem com Deus aí. Um abraço a todos. Abração, bom voo. 16 milhas, cruza 4 mil pés para o nível 310, um Boeing 722 no rumo noroeste. Total 9911 para informação, tráfego 2 horas, 14 milhas e meia, um Fokker 100 cruzando 080 para 4 mil pés na chegada Bonfim. Paciente tem aeronave Nauticas, já ultrapassou em altitude. Controle passarinho 2223. 02223, contato radar, subam 180 na árvore. Aqui é o 3 a 1500 pés.